às quartas e domingos. Handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h30 e domingo às 22h. Só aqui na Antena Web. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Esta semana, em História da Cruz... Estou aqui na sepultura de Adão. Nos arrancou do paraíso e nos deu esta vida miserável. Que tens feito para não merecer esta vida miserável, Lamech? Não maldizes os teus irmãos? Não roubas os teus rebanhos? Não pelejas contra os teus vizinhos? E tu? Que tens a ver com o que faço e não faço? As ovelhas são minhas. Os vizinhos são piores do que inimigos. E os meus irmãos não passam de corvos à espera de um burro morto. E agora? Porque levantas a voz sobre a sepultura de Adão? Tu sabes que não pode defender-se. Não acredito nas mentiras de Sete, que só serviram para amedrontar o povo. Árvore da redenção! Só lhes voltava essa. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. Sessão da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às 2 da manhã, a Antena Web dá-lhe 2 horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das 0 às 2 da manhã, sessão da meia-noite, na Antena Web. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à terceira emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Creio que a primeira melodia da banda sonora de hoje já a fez perceber para que época musical é dedicado o nosso espaço. Não é verdade, ouvintes mais experientes? Classifico os experientes porque, tal como disse na última semana, não se deve chamar velhas às pessoas. Então, para si, que escolheu a nossa companhia e está aí desse lado, o programa de hoje será dedicado novamente apenas à música portuguesa. E desta vez, aquela que foi produzida até 1940. Sim, 1940. Iremos escutar belas obras-primas que têm mais de 70 anos de idade. Depois da canção da Papoila, não deixamos o meio aldeão e ouvimos as donas de casa a lavar a roupa, na Canção da Roupa Branca. Ai, que o sabão não mata. Ai, até lava os peixes. Ai, põe-nos cor de prata. Roupa no monte acorada. Vê lá bem, tão branca e leve. Dá ideia a quem olhar. Vê lá bem que caiu neve. Água fria na ribeira. Água fria que o sol aqueceu. Ver a aldeia traz a ideia. Roupa branca que a gente estendeu. 3 corpetes, 1 avental, 7 furos. tranhas e um lençol, três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol. Três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol. Ai, olha o enxoval, ai, feito de ursas brancas, ai, parece um pombal, ai, só de pombas brancas. O lençol de pano cru, vê lá bem tão lavadinho, dormimos nele eu e tu, vê lá bem, ficou de linho. Água fria na ribeira, água fria que o sol aquecer. Ver a aldeia traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. Continuamos com a banda sonora dos filmes famosos da época, numa conversa que ficou para a história do cinema português entre Beatriz Costa e António Silva, na canção de Lisboa, surge A Agulha e o Dedão. Vem cá, loira agulha, tão meiga e tão fina, vem dar nos teus lábios açúcar filé. E tal não me apanhas, tu esperta e ladina, e mais de cocina que as de crochê. Chega, minha agulha, afasta, afasta, afasta, afasta o meu vidal. Tejeira, não sejas trapulha, oh linda, vem cozer o avental. Ai, chega, chega, chega, chega, minha agulha, afasta, afasta, afasta, afasta o meu vidal. Tejeira, não sejas trapulha, oh, não és a mais bela fresca agulha. Muita gente reconhecerá de imediato a próxima voz e música, o Penitente. Santinho dos meus amores, ó santo dos meus caprichos, dou-te a massinha para pôres santinhos novos nos nichos. És um santo piruleiro, como o outro ainda não vi. Eu já não tenho dinheiro, porque tudo todo a ti. Tiro liro liro, ai lelé, tiro liro liro, ai ai ai. Este santinho não cai. Tiro liro liro, ai ai ai, tiro liro liro, ai lelé. É um santo sempre em pé. Tiro liro liro, ai ai ai, tiro liro liro, ai ai ai. Este santinho não cai. Tiro liro liro, ai ai ai, tiro liro liro, ai lelé. É um santo sempre em pé. Ó santinho milagroso, perdoa-me a penitência, que eu já estou tuberculoso com tanta e tanta exigência. Tu não gostas de reais, acabaste com as promessas, tiraste o fogo dos mais, só tu é que tens as peças. Tiro liro liro, ai lelé, tiro liro liro, ai ai ai. Este santinho não cai. Tiro liro liro, ai ai ai, tiro liro liro, ai lelé. É um santo Ai, venham ver, ai, venham ver. Venham ver as carvoeiras, os olhos delas, que maneiras têm de olhar. É isso mesmo, segue-se as carvoeiras. Sem a cor das andainas domingueiras, sem o sol que tem as chitas, oh Lisboa, sem favor, como as tuas carvoeiras são bonitas. Olhai-as passando, gentis tout e negras, por dentro tão brancas, por fora tão negras. As asas são ancas do ritmo brando, porque elas não pisam, deslizam voando. Ai, venham ver, venham ver, venham ver as carvoeiras, venham ver os olhos delas, que maneiras têm de olhar. Ai, venham ver, ai, venham ver, dois carvões numa braseira que puseram à janela para o vento zadear. Ai, venham. A correr muito cingida e larga, muito alarga o coração. Tão bonitas são de ver as varinas na descarga do carvão. Gigas balouçando têm semelhanças com barcos bugando nas ondas das tranças. Travessas gaiadas correndo, voando. Os seios são ondas, redondas arfando. Ai, venham ver, venham ver, venham ver as carvoeiras, venham ver os olhos delas, que maneiras têm de olhar. Ai, venham ver, venham ver, dois carvões numa braseira que puseram à janela para o vento zadear. Ai, ai, que sarilho em que nos fomos meter. Num tradicional desafio entre o homem e a mulher musos, neste caso entre ricos primos, ouçamos agora Recrutas e Sopeiras. Rica prima, que saudade, há que meses te não via. Há um ano na cidade, vou dar-lhe uma novidade, que até morres de alegria. Tanto tempo a tomar ar, diz-me lá como isso vai. Ser pai de um filho, vais ter João, um anjinho, um miudinho, e o padrinho é o patrão. Ai, que serinho, ser pai de um filho, vais ter João, um anjinho, um miudinho, e o padrinho é o patrão. Muito alegre eu vou ficar quando vir o filho meu. Para eu te arranjar, tu nem podes calcular a passada que me deu. O rapaz eu tenho esperança que se vai parecer comigo. Ai, que saudade. ser pai de um filho. Vais ter João, o anjinho, o miudinho e o padrinho é o patrão. Ai, que serinho ser pai de um filho. Se o caro ouvido me permite, confesso que a melodia seguinte é especialmente do meu agrado. Talvez porque, além de ser mais uma bela música, evoca o nome de Maria, que tanto significado tem na religião cristã e é também o nome da minha querida avó. Escutemos Dia da Espiga. De alegria vale um ano de aflição. Oh, e oh, ai, porque este dia da espiga é o arauto do dia em que o trigo há de dar pão. Jorra o vinho dos pichéis para os lábios das moçoilas, mais vermelhas que papoilas, as larachas dos manéis. Há merendas pelos prados, gargalhadas pelo ar, e à beirinha dos valados ouve a gente murmurar: Maria, são teus olhos azeitonas, cachopa, são teus lábios qual cereja, e os teus seios cachos de uva que abandonas à vindima dessa boca que os deseja. Tomam todos os caminhos um sabor de romaria, e até mesmo os pobrezinhos fingem ter certa alegria, e na volta já sentindo que foi tudo um sonho em vão, ainda há ecos repetindo pelo espaço esta canção. Maria, são teus olhos azeitonas, cachopa, são teus lábios qual cereja, e os teus seios cachos de uva que abandonas. Para a emenda de hoje, não esqueci a que muitos apelidam Rainha do Fado. Amália Rodrigues traz-nos O Cochicho. De manjerico passa a marcha o filambó trolaró com archotes e balões, entre portões aos encontrões a dançar o solidó, batem mais os corações. Olha o cochicho que se faz de levitar, repipipipipipi, e nunca mais desafina. É rapaziada, quem é que quer soprar? Repipipipipipi no cochicho da menina. Mas quando um soco lambeu o judeu, até gritou pela mãe e sem parar. Pois se acabar, o cochicho é muito meu, não dou a mais ninguém. Olha o cochicho que se farta de apitar, repipi, pipi, pipi, e nunca mais desafina. É rapaziada, quem é que queira superar? Repipi, pipi, pipi, o cochicho da menina. Voltamos a falar de roupa, caro ouvinte. Não iremos regressar à aldeia da roupa branca, mas podemos ouvir, com o seu consentimento, Lavadeiras de Canessas. Pronto, estamos já na reta final desta terceira emissão do Quadras da Música. Um pouco mais curto, é certo, mas foi apenas o primeiro de um total de 7 programas dedicados exclusivamente à música portuguesa, divididos por décadas. Creio que valerá a pena. Fiquem atentos à Rádio Antena Web. Hoje fechamos com mais um clássico e novamente retirado da Canção de Lisboa. O Balãozinho. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Why? rico.